Cantai ao Senhor um cântico novo. Ele fez maravilhas, a vitória chegou. Sua mão poderosa nos deu a salvação. A justiça do Rei brilha em cada nação. Celebrai com júbilo, povo do Senhor, brados de alegria, elevai. Lembrou-se de nós com benignidade. A verdade eterna traz paz à humanidade. Todos os confins virão seu amor. Os rios e montanhas cantam. Tem que estar pião, CPD2 BPM.